Graça e paz, irmãos e irmãs, com grande alegria que nós retomamos as nossas devocionais. Depois de um breve intervalo, vamos dar continuidade à leitura de um capítulo por vez, um capítulo por dia, quando fazemos todo dia, ou um capítulo em cada oportunidade que nós fazemos a nossa devocional. Vamos começar pela devocional que nos foi enviada pelo nosso irmão, colaborador do ministério, participante do ministério, e depois faremos a leitura de Deuteronômio, capítulo 11. Nós estamos no livro de Deuteronômio, que, na verdade, tem o um nome em hebraico de as palavras, Eler da Devarim, estas são as palavras, esse é o título em hebraico, tá bem? Eler da Devarim. E nós vamos dar continuidade, então, a essa devocional com o capítulo 11, do que nós conhecemos por Deuteronômio, tá bem? Então, façamos a leitura devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson. A inveja é podridão para os ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. A inveja apodrece os ossos. A inveja é como podridão nos ossos. Enfraquece a vida, debilita a saúde e rouba a paz. A inveja é desejar ser como o outro e estar no lugar do outro. A inveja é querer ter o que o outro tem e ficar infeliz porque ele tem o que tem. A inveja é um ato de ingratidão com Deus. É admitir que Deus é injusto e não sabe lidar com sua providência. A inveja é um ato de soberba e arrogância, porque não tem a humildade de aceitar sua própria história. A inveja é um ato mesquinho, pois não consegue alegrar-se com o outro pelas suas vitórias. A inveja é um pecado e torna-se uma doença. A inveja apodrece os ossos. Ele nos desejou um bom dia, nos abençoou, nós abençoamos a vida dele, da família e abençoamos a todos os irmãos e irmãs. Muito bem, fazendo a leitura desse primeiro momento devocional, vamos direto ao capítulo 11 de Deuteronômio, exortação ao temor de Deus. É bom porque até esclarecemos essa ideia do temor, mais uma vez, que não é só medo, não é a ideia de medo, mas é a ideia de reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania, de quem Deus é e por que nós temos que segui-lo. Capítulo 11, versículo 1. Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente a seus decretos, as suas doutrinas e seus mandamentos. Irmãos e irmãs, um parêntese aqui. A expressão hebraica mishmar, traduzida aqui por decretos, significa aquilo que é vital a ser guardado. É uma questão de vida, aquilo que é vital a ser guardado. Se nós guardamos, nós temos vida, se nós não guardamos, nós não temos vida espiritual. Ou seja, quer dizer a soma total daquilo que Deus ordenou para que seus filhos obedecessem. Doutrinas ou estatutos vem do termo hebraico hok, que provém da ideia de gravar. Guarde isso. Provém da ideia de gravar. Como quem talha um desenho numa rocha. Fixar indelevelmente, estabelecer para sempre. Também tem o sentido de lei, no sentido jurídico, óbvio, no sentido da sua inviolabilidade. Não pode ser violado. Esse é o sentido do termo, aquilo que não pode ser violado. Os mandamentos advêm da raiz hebraica savar, dar ordens expressas, e tem o sentido claro de um imperativo a ser obedecido sem questionamento, a fim de que o resultado total de um grande projeto tenha pleno êxito. Nota de rodapé, Bíblia King James atualizada. Então, isso já nos dá uma clareza propositiva do capítulo 11. O que é isso, pastor? A ideia central, a ideia que norteia, a ideia que permeia todo o capítulo 11 de Deuteronômio. Vamos lá adiante. Versículo 2. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor, e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a ministração de Yahvé, vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa, sua misericórdia, poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vós, sim, fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou e tudo que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa do Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, com seus habitantes. Parêntese. Voltamos a trabalhar e todo o Pentateuco, basicamente, né, de Êxodo para frente, vai reforçar essa ideia da saída do povo de Israel do Egito e de tudo que Deus operou, nessa saída e o que ele operou no deserto, que é o título de Números. Nós conhecemos por Números, a tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego. Mas, na verdade, o nome em hebraico não é esse. O nome em hebraico é no deserto. Então, tudo que Deus operou na saída do Egito, na travessia do mar, e tudo que ele operou no deserto para com o povo de Israel, quanto com toda a sua terra e com seus habitantes. Versículo 4. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como o surpreendeu com muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como Yahvé os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a esse lugar? E ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficaram sem chão, e a terra abriu sua boca e os devorou, juntamente com suas famílias, tendas e tudo o que os acompanhava no meio de todo Israel. Outro parêntese, meus irmãos, minhas irmãs, muito cuidado, porque aquilo que nós obedecemos de Deus é vital para as nossas vidas. Mas a desobediência, a insubordinação, a rebelião pode nos levar a ser devorados pela terra. E o pior é que não é só aquele que lidera a rebelião que é devorado, mas isso afeta, sem dúvida nenhuma, família, tendas, aqueles que o acompanham Então, a necessidade de nós nos mantermos fiéis ao Senhor. Vossos olhos foram testemunhas, versículo 7, de toda a portentosa obra que Yahvé realizou. A partir do versículo 8, irmãos e irmãs, nós vamos ver bênçãos futuras e advertências. São três blocos somente. Obedecereis, portanto, a toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis entrando, e para que possais viver por muito tempo na terra, que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. A terra em que estáis entrando, a fim de tomardes posse, não é como a terra do Egito, de onde saístes, e onde semeavas e ereis obrigados a fazer toda a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra na qual, logo que atravessardes o Jordão, entrareis para dela tomardes posse, é terra de montes e vales exuberantes, alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra pela qual Yahvé, teu Deus, zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no campo no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Darei boa erva no campo para os vossos rebanhos, de modo que podereis vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. A ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós e ele fecharia os céus. Não haveria mais chuva e a terra não forneceria seu produto. Desse modo, desaparecereis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Muito bem, esse é o segundo bloco, onde Deus promete bênçãos infindas ao povo de Israel, quando eles entrassem na terra prometida. É bom sempre lembrar que nós estamos falando de um contexto específico. Naquele momento, o povo de Israel estava entrando na terra prometida por Deus a Abraão, Isaque, Jacó, que passa a se chamar Israel, confirmando essa promessa na vida de José, e isso tudo estava preparado. Mesmo que o povo de Israel tenha ficado 430 anos cativo no Egito, Deus não esqueceu da promessa e promete bênçãos futuras para o povo de Israel. É claro que nós não vamos reproduzir para hoje o contexto, mas o texto nos ensina muito. O texto nos ensina que se nós formos fiéis ao Senhor, amarmos ao Senhor, andarmos segundo a sua vontade, nós receberemos dele bênçãos sem igual, bênçãos maravilhosas que alcançam todas as áreas da nossa vida. A terceira e última parte do capítulo 11 é uma, já uma espécie de conclusão, até o final, vai trabalhar algumas advertências. Vamos ver? Versículo 18. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre vossos filhos. Isso é tão importante na vida do povo de Israel, que hoje até os ortodoxos, até hoje, melhor colocando, os ortodoxos do judaísmo, até o dia de hoje, colocam nas suas testas uma reprodução dessa aliança, nas suas mãos também, ou seja, colocam no seu corpo a lembrança dessa aliança que foi feita por Deus. Também não vamos precisar reproduzir esse contexto. Nós não precisamos colocar nada na testa, nem nas mãos, nos braços. Não é uma questão de colocar isso em algum elemento do corpo, mas é uma questão de guardar isso no coração, guardar as palavras do Senhor no coração, na mente, para não nos esquecermos dessa palavra em nenhum momento de nossas vidas. Quando eu digo que não é necessário, eu não estou de modo algum desrespeitando a tradição religiosa do judaísmo. Se eles acham importante que isso seja visto fisicamente e façam isso e guardem fisicamente até hoje, é um direito deles, é uma expressão religiosa do judaísmo e nós respeitamos. Só estou dizendo que hoje nós podemos fazer tudo isso de outra maneira, guardando no coração, guardando na mente, guardando no comportamento. Versículo 19. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que Yahvé jurou dar a vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra, ou seja, seja uma aliança perpétua, uma aliança para sempre, uma aliança eterna. Outra questão que é guardada até hoje, basicamente pelo grupo mais ortodoxo, é escrever no umbral da porta da casa, né? Então, também vale a mesma palavra que eu disse anteriormente. Fundamental mesmo, considero, que nós façamos o ensinamento aos nossos filhos, às nossas ovelhas, ao nosso rebanho. Isso sim é fundamental, porque guardar fisicamente, ou ter escrito no umbral da porta da casa, e não guardar no coração e na mente, de nada valeria. Jesus não observou fisicamente essas questões. Ele não andou como os ortodoxos, mas ele guardou a palavra no coração, porque ele é a própria palavra. Aproveitando esse ele é a própria palavra, eu não posso deixar de mencionar para você, por favor, é até um pedido, não deixe de ouvir a mensagem que a pastora Margarete mandou, foi postada há 2 dias atrás, e você vai ser extremamente abençoado. E além de ser extremamente abençoado, você, sua família, seus amigos, você poderá mandar para outras pessoas que vão ser abençoados pela mesma palavra. Mas não deixe mesmo. De tudo que nós ministramos até hoje, essa sem dúvida é uma palavra que não pode ser deixada para trás. É a libertação do peso do pecado. Há milhares de pessoas cristãs e as não cristãs também que carregam em seus ombros o peso do pecado. Pior do que nos ombros, carregam na sua vida. E esse peso do pecado, assim como a inveja que foi mencionado no início, na devocional, ela adoece. E nós temos que entender o que significa a libertação do peso do pecado, e, na minha opinião, esse é o verdadeiro ensino que deve ser feito na preparação para o batismo, dependendo da denominação, ou na profissão de fé. É isso que tem que ser ensinado. Senão, nós aprendemos muitas coisas sobre o regulamento da denominação e outras questões que podem ser ensinadas a posteriori, mas não guardamos o mais importante, o que Jesus fez por nós antes da fundação do mundo e historicamente há 2000 anos atrás. Então, mas não perca, e vou lhe fazer o seguinte pedido: mande para mais alguém, mas mais alguém que você ainda não mandou. Todas as pessoas do seu grupo de relacionamento, familiares, amigos, grupos de WhatsApp, diga: olha, ouça essa palavra, porque a pessoa vai ser abençoada por essa palavra que diz sobre a libertação do peso do pecado, tá bem? Então fica aí a minha recomendação. Dando continuidade ao texto de Deuteronômio, e respeitosamente falando daquilo que o judaísmo guarda até hoje, até fisicamente, embora nós, como cristãos, não precisemos fazer isso fisicamente, o que importa é o nosso espírito, é o nosso coração, como nós chamamos, vale a pena que nós lembremos que temos que ensinar os nossos filhos, discípulos, ovelhas, nesse caminho. Versículo 21, eu vou repetir a leitura só para você não se perder. Para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que Yahvé jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra, ou seja, é um estatuto, uma promessa eterna. Porque se diligentemente obedecerdes a todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardares com zelo, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, a ele vos achegardes, e Yahvé expulsará diante de vós todas essas nações, a fim de que tomeis posse e despojeis uma terra que agora pertence a povos numerosos e mais poderosos do que vocês. Contexto: eles estavam num tempo de conquistar a terra prometida e, por isso, entraram em conflito com outros povos. Contexto: depois de Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mais especificamente, o apóstolo Paulo vai dizer: nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra povos, não é contra nações, mas a nossa luta é espiritual. Espiritual. Portanto, não precisamos nos levantar contra os outros. Temos que respeitar os outros no seu direito de não crer ou de crer naquilo que desejarem, mas é nosso dever testemunhar acerca do Deus eterno. Versículo 24: todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso território, vossas terras se estenderão no deserto do Líbano e do rio Eufrates até ao mar ocidental, o Mediterrâneo. Perceba, a promessa para o povo de Israel, segundo aquilo que foi dito a Abraão, ia lá do norte, lá do norte, do rio Eufrates, até o sul, na fronteira com o Egito. Então, para a compreensão hebraica, aquilo pertence a eles, e segundo aquilo que nós cremos biblicamente, foi prometido ao povo de Israel. E Deus prometeu dar vitória contra as nações. Para nós, nossa realidade. Não é exatamente a extensão de terra que vamos possuir como cristãos? Não. Não é uma luta contra carne e sangue? Não. Mas é a promessa de que Deus vai nos dar vitória contra o mal. Aquilo que está representado aqui como outras nações, que são mais numerosos do que nós, nós vamos entender que o mal às vezes se apresenta como um gigante, assim como Davi e Golias. E também lá no Êxodo, eles tiveram que enfrentar povos de grande estatura, e aqui no Pentateuco, nós podemos ter uma convicção, se nós andarmos com Deus, ele vai nos livrar de problemas gigantescos. Havia os gigantes, agora para nós são problemas gigantescos, dificuldades gigantescas, conflitos gigantescos, lutas terríveis, gigantescas contra o mal, não contra pessoas e nem por uma questão de posse de terra. Aquilo era o momento do povo de Israel há mais de 4.000 anos atrás, né? Tá bem? Então, se você está diante de um mal aparentemente gigantesco, que você não vai poder prevalecer, você olha e fala, ó, esse problema é gigante, eu não vou conseguir prevalecer diante dessa situação, eu não vou conseguir vencer esse mal, eu quero dizer que Deus prometeu vitória sobre o mal, contra problemas gigantescos. Versículo 25, caminhando para o final. Ninguém terá capacidade de vos fazer resistência. Olha aí, nenhum mal poderá contra nós. Yahvé, o Senhor vosso Deus, espalhará o medo e o terror de vós entre todos os povos por toda a terra em que pisardes, conforme vos prometeu. Prestai, pois, atenção, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Aqui também existe um versículo que precisa ser acentuado e tem a ver com a proposição que eu disse no início, acerca do temor de Deus. Prestai atenção, irmãos, hoje o Senhor está colocando diante de nós bênção ou maldição, depende de mantermos a aliança com ele, é bênção. E se não mantemos a aliança com ele, é maldição. A bênção, versículo 27, se obedecerdes aos vossos mandamentos, aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que nesse dia vos instruo, a fim de vos deixar desiludir e seguirdes deuses pagãos. Quando o Eterno teu Deus te houver trazido para a terra em que estás entrando, a fim de tomar posse dela, tereis que proclamar bênção no monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Como sabeis, esses nomes estão do outro lado do Jordão, a oeste da entrada principal, na direção do pôr do sol, próximo aos carvalhos de Moré, no Arabá, nas planícies perto de Gilgal. Portanto, agora estáis a ponto de atravessardes o Jordão e de tomardes posse da terra que Avé, o Senhor, teu Deus, vos está concedendo quando a tiverdes conquistado e tiverdes vivendo em teu território. Cuidai com todo zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje vos estou transmitindo. Já tendo falado feito uns três parênteses acerca do contexto, então posso fechar dizendo no versículo 32: cuidai, irmão, irmã, cuidai, cuidai, amigo, amiga, com todo zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje o Senhor nos ensina nessa palavra, ensinou no passado, ensina hoje, vai ensinar até a sua volta. Vamos tomar cuidado, vamos ter todo zelo de pôr em prática, todos os decretos e todas as doutrinas que o Senhor está nos transmitindo. Então, somente saber fazer tomar cuidado ao fazer a leitura para não transpor para cá o contexto. Você vai transpor todo o texto. Vou repetir. Você vai transportar todo o texto, todo o conteúdo do texto, todo o significado do texto, tudo o que o texto implica e tudo o que ele significa para nós até hoje. Isso nós vamos fazer. As questões de contexto são fundamentais para nós entendermos a história, a língua, né, o idioma. Nós vamos aprender com diversas, a sociologia, o aspecto político da época, econômico. Nós vamos aprender uma série de coisas. Mas o que nós temos que colocar em prática é o versículo 32. Cuidai com todo zelo de pôr em prática os decretos do Senhor, as doutrinas do Senhor, que ele está nos transmitindo até hoje e agora nessa devocional. Que Deus abençoe a todo irmão, a toda irmã, a todo amigo que nos ouve. E agora o nosso próximo desafio é compartilhar com vocês o capítulo 12 desse livro. Um lindo capítulo também. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.